Te põe o pipi de um jeito afinado. Estamos começando mais um Beliches! Hoje, no clima de alegria, temos aqui o Segui. Te põe o pipi do jeito sensual. Temos o Godoka. Sarra na piroca. Nossa, é muita afinação, é muita afinação, cara. Sarra na piroca. Picada fatal. Temos o Flamer. Sarra na picada, menina. Temos o Zwaist. Vou te tacar o peru. Também o Ciro Vini. Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa tal. Então, galera, hoje o podcast é inteiramente pro Ciro Vini. É monólogo, né, cara? Vai ser um monólogo do Ciro Vini, porque ele vai falar todas as coisas do mundo que irritam ele. Então ele tem uma bíblia praticamente pra passar pra gente. Então vamos começar logo pra esse podcast não ficar gigante. E quando de repente alguma coisa que irrita ele irritar a gente grita um sai no fundo. Vamos lá então, porque falta manjada já, vamos começar vocês logo. Vocês podem começar falando das paradas que irritam vocês, cara, porque eu vou abrir minha lista aqui que vai demorar, velho. São quantas, tua, Vini? Só pra gente sentir o drama. São 6 páginas de Word em fonte 12, cara. Não, você tá de sacanagem, né? Faz um post depois, Vini. É um por parte, Vini. Vai ser um por parte. Dá pra fazer um podcast por folha. Foi uma semana. Cara, são 6 páginas mesmo, cara. Caralho, eu tenho 11, eu tô achando muito. Faz lá, Vini. A semana eu odeio. Já semana eu odeio, né? A semana só com sorvete. Vão ser 25 posts de sorvete, 5 posts por dia. Só escrito assim: eu odeio isso. E aí, uma grande saga do Vini. Vamos lá então. Deixa o oco encerrado. Deixa eu pedir pro Godoka, começa contigo aí. Eu puxei assim, uma que ultimamente não tem acontecido, mas que eu odeio pra cacete, é quando você tá dirigindo e o carona buzina o seu carro, saca? Nossa, ah, não, cara, velho! Isso é muito forte, isso é um saco, você tá dirigindo lá de boa, né? Alguém faz isso, cara? Bate, assim? Cara, faz. E cara, tipo, eu tô tão acostumado com isso que eu automaticamente bato na mão da pessoa. Mesmo quando eu não quero bater. Cara, mas tem que dar um soco, cara. Que o cara quer meter eu o carro. Você joga pra fora essa pessoa, cara. Eu até entendo isso, mas daí a gente já vai entrar num outro ponto. Isso nunca ia acontecer comigo, cara. Você não dirige? Eu não gosto de dirigir, cara. Dirigir me irrita. Velho. Dirigir é gostoso, cara. Quando não, você, cara, não tem, você não tem tempo pra chegar no outro lugar e tal. Trânsito irrita, tá ligado? Trânsito irrita. Trânsito é uma parada que irrita, cara. E tipo, eu já sou um cara que, por mais que as pessoas não achem, quem frequenta o site ou quem escuta o podcast deve achar que eu sou um cara sem paciência nenhuma. Apesar de eu ser ranzinho, rapaz, caralho. Vai com Douglas no dia de fúria. Boca, tô falando, vai tomar no cu. Apesar de as pessoas acharem que eu sou um cara sem paciência nenhuma, cara, eu sou ranzinho pra caralho. Mas eu sou muito paciente, cara. Tipo, assim, eu tenho uma paciência quase de Jó, velho. Mas assim, pra trânsito, não dá, cara. Não dá, assim, eu não gosto de dirigir, eu me sinto tão confortável que eu já tentei tirar a carteira de motorista 3 vezes, cara, e eu não consigo Não porque eu não sei fazer, porque eu não tenho vontade nenhuma. O que eu faço é que eu vou. A existência de outras pessoas na rua é o fato que me impede de dirigir, cara. É um saco ter que ficar desviando as pessoas. Cara, assim, o problema é esse, né, cara? Tipo, são motoristas que não sabem dirigir, motoqueiros que não sabem andar de moto e pedestres que não sabem andar na rua, tá ligado? É complicado, cara. E carunas que metem a mão na buzina. É a via de máxima, né, cara? É cara. Gente, dirigir é uma coisa muito fácil. Faça o seu correto. Se você atropelar alguém, a pessoa tá errada. Se você bater em alguém, a pessoa tá errada. Só faça a sua parte certa. Se der merda, você tá salvo. E torce pra ter seguro, né? Também. Isso é um problema, velho. Pedestre tá. Os caras. Só porque tem faixa de segurança, eles acham que pode ultrapassar assim de boa, cara. Correndo o risco de ofender alguns aqui, cara. O problema é alguns lugares onde tem travessia de bêbado. Tem que ter placa, né? Travessia de bêbado. Duas vezes minha mãe já foi atropelada. Ela tava dirigindo e um bêbado se jogou em cima do carro. Cara, eita, porra, cara, eu ia achar que bêbado dentro do ela. Duas vezes minha mãe foi atropelada bêbada, cara. Mas uma parada que eu comentei quando a gente tava em Porto Alegre, lá no Multiverso Comic-Con, quando a gente tava indo pra. Acho que quando a gente tava indo pro negócio lá, comer no Uber lá. Cara, como o trânsito, cara, Porto Alegre tem um trânsito horrível, cara. Tem muito carro, velho. Tipo, o treco me deixou num desconforto. Eu tive que comentar com o Gustavo, cara. Imagina só, é uma merda dirigir, é uma merda pra andar de moto, é uma merda pra atravessar a rua, cara. É uma merda em todos os sentidos, cara. E é um bagulho muito irritante, cara. Mas, Vini, tipo, sabe uma coisa que não tem lá, que me irrita pra caralho? Sabe aquela hora que a gente foi comer as pizzinhas, cara? Aqui, ia ser motivo pra ter um idiota tocando alguma música no último volume, cara. Com uma porra de um Opala com as portas ali abertas. Mas tem, Zé, espero que tem, cara. Caminhonete. Depende muito do lugar. Ali em 2 dias não vê, mano. É, depende do lugar, mano. Deve ter sido uma ocasião especial. Mas em qualquer momento que um idiota para o carro aqui, é razão. Junta 3 pessoas, cara. É razão pra ele ligar o rádio. E pior de tudo, cara, é um rádio horrível, assim, o som sai todo podre. Porque o cara não configurou direito a porra do. Sim, o cara põe na Tropical FM, cara, e foi no último volume, velho. Ah, gente, isso aí não é nada. Aqui os caras pegam aqueles DVD 1700 sucessos do latino, do sertanejo universitário e funk, bota aquele som que o cara gastou 3 vezes o preço do carro pra fazer o som. Sim. Só baixo, só tem baixo no som. Grave, Edson, grave. Caralho. Baixo, grave, tanto faz. É, baixo, grave, igual. Não, baixo é aquele instrumento inferior que o Flammer toca. Que produz sons graves. Então, é grave o negócio. Logo, baixo. Eu vou editar tudo isso aí, vai parecer que eu tenho razão. Não editei nada, mas ainda continuo com a razão. É, pô, passa pra pauta, vai. Já foi a buzina. Com um silêncio gritante, eu deixei, tá ligado? Vamos ver. É porque senão, cara, se a gente ficar falando de trânsito, a gente vai ficar uma hora falando de trânsito. Então. É, a gente provavelmente vai ter que fazer um podcast sobre trânsito. E o Vini não vai ter tempo de ler todas as páginas dele, tá ligado? Fúria no trânsito. Vai ser filosofia do cotidiano, história de trânsito, né, cara? É. Aí põe aquele pateta lá, o. Senhor Volante. Senhor Volante. Como é que é o nome dele, cara? Senhor Johnson, eu acho. Senhor Volante, cara. Senhor Volante e o Senhor Andante. Tá, vamos lá, próximo então. Vai, Flamer, fala um aí, Flamer. Eu me irrito quando os jogadores de Hearthstone cancelam a partida no meio da minha vitória, sabe? Minha vitória tem que ser intocada, porra. Qualquer jogo online, cara, sempre tem um cuzão que faz isso. Ah, cara, jogo online é o track que me irrita, cara. Você não tem ideia, velho. É chato pra caralho, esse filho da puta, você sabe falar dessa merda, cara. Ai, porque eu jogo WoW, ai, porque eu jogo LoL, ai, porque eu jogo Dota, ai, porque eu jogo Mu, ai, porque eu jogo Ragnarok, ai, porque eu jogo... Vai tomar no cu, filho da puta. O cara que joga LoL não tem mais nada pra falar, né? Ah, porque eu jogo LoL e eu como buceta. Você sabe que o cara tá mentindo em alguma das duas coisas. Ó, há controvérsias, hein? Há controvérsias, hein? Não que, eu jogue LoL ou que eu coma bucetas, mas é que há controvérsias, tá ligado? Você joga bucetas e come LoL, né? É, opa, sim. Dá bunda e joga LoL, né? Aí combina. Porra, isso aí... Eu não sei jogar MOBA, cara. Eu não manjo. Eu conheço caras gays que jogam LoL, cara. Comendo todos. E dizem que é jogo de viadinho. Aí. Que é a parte mais engraçada. Minha ex lésbica joga LOL. Olha aí, olha ó. Aí, ó. Vamos encontrando um padrão aí. Lésbica é uma parada que irrita, cara. Lésbica é uma parada de... Eu gosto de gay, eu gosto de gay, adoro viado. Agora lésbica é uma parada que irrita, cara. Ah, eu acho boas. Não é fresco. Como assim, tipo panfletária, velho? É, tipo uma parada completamente desnecessária, assim, sabe? Como é que a gente vai dizer? Uma concorrência desleal. Não, concorrência injusta. Concorrência desleal, exatamente. Uma concorrência injusta, cara. Porra, mas você tá lá de boa no bar, e chega uma mulher, toma um gole de cerveja, baixa no teu ombro e fala assim, cara, você tá um negócio bom demais. Cara, eu vou pagar uma cerveja pra ela, faz um favor, ela que tem razão. Não, amor, eu vou pagar pra ela. Sai daqui, sua piranha. Lésbica é uma parada que indica. Vai, Vini, fala. Ah, tá, tchau. Eu já falei todos os assuntos, alguém falou alguma coisa, eu já tava ali no meio, cara. Mano, tem que ficar desmutando essa merda, cara. Tá, isso me irrita, cara. Aparelhos eternos que não funcionam direito. Ah, tá louco, cara. Descansa em paz, antigo eletrônico. E tipo, essas duas semanas, tudo, nada funcionou direito. Celular não funcionou direito, internet não funcionou direito. Agora o fone não funcionou direito. O tablet não funcionou direito. O roteador não funcionou direito. Nada funcionou direito. Cara, eu sou da seguinte filosofia: eu não confio em nenhum aparelho eletrônico que não possa ser consertado com porrada. não possa colocar no freezer, né? Exatamente. Falou o cara que botou o PC no frigidel, né, cara? Cara, eu consertei meu laptop antigo dando um golpe de calcanhar no meio dele. Aquele que estragou? Aquele que estragou. Por que será, né? Estragou porque depois, ele queimou, né? Porque ele superaqueceu, entendeu? Não foi nem... Foi a força do golpe, cara. Superaqueceu o negócio. Tanto da porrada, estragou o cooler e pegou fogo no bagulho. O Godoka vai abrir uma eletrônica chamada Eletrônica Bruce Lee. Exatamente. Eletrônica Miyagi. Tira e queda, ou conserta ou termina de quebrar a parada. Ô Gui, tem alguma coisa, não? Ou tá só observando hoje? Não se pode nem mais mijar em paz nessa caralha. Morreu. Tá jogando. Esse negócio aí, o Gui, prestando atenção, não me irrita, cara, mas eu acredito que alguém fique irritado. O foda é que esse filho da puta... Alguém. Eu tava falando ali na porra do chat e aí ele não responde o porra. Aí tu acha, não, ele tá na chamada, ele tá prestando atenção. Aí o filho da puta não tá na chamada, ele tá cagando com a chamada. Então, cara. Ele não tá aqui, ele é um filho da puta mesmo. Deixa eu falar aí. Segui me irrita, cara. Segui me irrita. Vai tomar no meio do teu cu, Vini. O Vini irrita todos nós, cara. Você me irrita, cara, Vini, filha da puta, cala a boca. Cara, eu me irrito. Tava cara, mijando, então... posso nem mijar em paz aqui, não. Os loucos ficam me enchendo o saco. Não. Toma no cu. Não, você tem que levar o fone junto. Eu faço isso. Ué? Só que eu muto. Eu mutei. Eles não percebem. Eu mutei. Eu acabei de desmutar pra falar. Tava cagado aí. Balançou. Tava sacudindo ali quando você falou. Nossa, que merda. Foi mal. Cara, uma coisa que com certeza tá na pauta de muito aí, velho. Gente velha, cara. Depende. Gente velha incomodando em, tipo, em banco, atrapalhando em banco, atrapalhando no trânsito. Cara, como é que geral, assim, sabe? Como é que gente velha vai trabalhar no banco se ele tem uma fila próprio pra ele, cara. Eles conseguem, cara. Eu posso responder isso. Eles conseguem. Tipo assim, você é atarefado, você só tem um horário de almoço pra ir no banco. O que o aposentado faz? Vai no banco no horário de almoço, no horário de pico. Ele tem o dia todo pra ir. Ele vai no tem o dia todo pra ir, cara. Ele vai lá na hora que você tá indo. Sim, exato. Isso que eu tô falando. Tipo, cara, de manhã cedo tu vai trabalhar e tá os velhos, tipo, toda a frente do ônibus atrolhada de velho. Por que que eles estão de manhã cedo no ônibus, cara? Tipo, eles nem pagam passagem, só de o que me atormenta é o seguinte, por exemplo, tem lá o banco específico pra eles, né? Isso, uhum. E aí você... E tem um banco vazio, ele senta no banco normal, vazio, pra você não sentar, e ele não senta no banco dele. Cara, é foda, e aí se tu senta no banco deles, cara, as outras pessoas ficam te olhando de cara feia. Ih, eu sento na boa, eu saio quando entra um idoso, aí eu sento, senhora. aí tu tem que escorar a cabeça e fingir que tá dormindo sempre. Na verdade, não precisa, na verdade, não precisa fingir, porque o ônibus arranca, eu já tô dormindo, cara. Caralho. Tirando a mãe, cara. O Evandro leva habilidade, sacos de batata que eu tenho a níveis extremos, saca? O cara joga, qualquer lugar que ele joga, ele dorme. Exato, velho. Eu me sinto antes, antes dele arrancar da parada, eu já tô dormindo. Ah, eu queria fazer isso, cara. Dormir já embaixo de mesa, de pé. Dormir embaixo de uma estante. Dormir de pé embaixo de uma mesa. Que mesa é essa? Cara, qualquer mesa, cara. Mesa da minha casa já dormi. Sabe o que me irrita? Te põe o pipi de jeito sexual. Uma picada fatal. Você é filha do podcast? Ah, na piroca! Era muito a Lili está rindo aqui. Oh, eu quero fazer uma pergunta pra quem estiver assistindo aí. O que significa sarra na piroca? Porra, eu não consegui descobrir ainda. Você nunca escutou aqui em Minas? A gente não fala sarra, a gente fala sarriar. É porque eu não sou de Minas, né, velho? Tirar um sarro. Desculpa, pra gente fazer essa. Tirar um sarro. Ah, sarra. Então é. É, então é pra pessoa se divertir e tirar um sarro na piroca, então. Sarrar, pelo que eu sei, e Rio de Janeiro ela fala isso também, é aquela esfregação, né? Putaria. Então. Não, cara, é isso. Porra, você acabou de falar que é tirar sarro? Não, não. É que a gente entende por outra coisa, tirar sarro de. Não, não, é. O filme fica mudo. Você só tá me irritando, cara. Eu vou voltar. O que eu tô falando, cara? Tirar sarro significa tanto. Né? Yeah, né? Cara, a gente tá discutindo mesmo a origem etimológica de uma gíria usada no funk, velho. Sarra na bunda, toma na bunda, sarra na bunda, toma na bunda. Vamos voltar a falar mal de velho. Vou fazer um podcast de funk, cara. Na moral. O cara tá andando na rua assim, daí tem duas velhinhas, né, cara? Daí vai ultrapassar, sai outra do nada, assim. Aí vira três velhinhas andando bem devagarinho na tua frente, assim. E tu não consegue sair. Tá ligado? E, não, e é aquele momento que você não pode pular na rua pra atravessar, sabe? Sim, sim. Tipo, tá passando carro pra caralho e tal. É fudido, velho. É fudido isso, cara. Aí os caras acham que o cara é violento pegar no GTA um taco de beisebol e bater nas velhinhas na rua. É, isso aí nem precisa ser velho, cara. Sempre tem aquele grupinho de amiguinho lá que tá andando exato a 2 km por hora e você tá tentando atravessar e quando você vai tentar passar no meio deles, eles ficam fechando assim, cara. Tem uma coisa que me irrita profundamente, é exatamente isso, cara. É gente que não anda na porra da rua. Que não te rima, caralho, Vini, porra. O nome da porra da rua é rua. Calçada, calço, vem de pé, filho da puta. Tu pega o pé e ele no custo não quer usar caralho, ele, caralho. Eu tô vendo uma lógica de Lázaro Ramos agora. Cara, assim, ó. Alguém nos ajude, cara, Vini. Me irrita demais também. Além da galera que não anda na rua... A galera que anda em diagonal, tá ligado? Sim. Que tá andando reto, vem pra frente. Aí tem um filho da puta que sai lá da puta que pariu, e do meio de nada ele começa a colar em ti e é tipo lá pra rua. E tô ali, caralho, o que que esse filho da puta tá fazendo? O Vini, aquele negócio, regra básica de rua. Rua que tem loja com vitrine. O que que você faz? Você anda afastado porque você não quer ver as vitrines. Mas exatamente, as pessoas que vão parar, cara, na vitrine. Aí você tá andando, tem um filho da puta que para colado no meio fio pra olhar a vitrine. Ele olha tudo, a vitrine assim, do outro lado da calçada, sabe? Ele não cola na vitrine, ele olha lá no extremo. É uma desgraça. Cara, minha vontade é atropelar o filho da puta, cara. Porque assim, ó, dá vontade de passar por cima do cara. Mano, eu devo irritar muita gente. Porque quando eu ando ouvindo música e tal, cagando pro mundo, mas eu não ando muito rápido, mas nem muito devagar. Então, tipo, alguém, tipo o Vinícius, o Eixo, o Edson, que os caras saem correndo assim, cara, deve ficar muito puto comigo, tá ligado? Muito. Cara, não é nem a questão. Mano, eu sou o motoboy da calçada, velho. Eu saio costurando todo mundo. Eu também, cara. Eu preciso ir e eu vou. Se tá na minha frente, tu vai ficar na minha frente, cara, eu vou desviar de ti e vou embora, cara. Eu não vou ficar esperando tu sair na minha frente, tá ligado? Ah, não, sim, mas você já ficou puto, então é. Eu devo deixar muita gente puta na mesma vibe, assim, tá ligado? Não, tipo, é que. Cara, e tem gente que não faz de propósito. Tipo, eu sei que nem o cara começa, tem velhinha que não anda. Cara, idoso normalmente anda mais devagar, tá ligado? Uhum. Ah, mas idoso é mais fácil bater, entendo, cara. Pô. Dá pra dar uma porrada de boa. Tá bom, voadora, esse cara não levanta mais. Mas é tipo, cara, é um idoso que tá ali. O cara, ele anda devagar, tá ligado? É dele. Agora, caralho, meu, um maluco com 20 anos na cara, barbado, cara não anda, caralho! Sabe? Tipo, porra, tem perna pra quê, filha da puta? Quer ficar na cadeira de roda? Então, cara, arranca as pernas fora, cara. Eu tô vendo muita cena de eu chegando por trás, era uma voadora velhinha estirada no chão e todo mundo passando por cima, tá ligado? Eu tô imaginando o Vini, na verdade, andando assim, todo irritado atrás da pessoa e sem conseguir falar nada, porque o Vini é meio tímido, né? Fica tipo... Sem conseguir passar, sabe? Eu lembrei agora, voltando a falar de carro, cara, porque é o mesmo esquema. Os Waste e o Vini viram que aqui o condomínio, a minha casa até a entrada do condomínio é longe, né, cara? Caralho, pô. Cara, o Evandro é longe pra caralho. Cara, velho. E... Tá condomínio de condado. Condomínio de rico da porra, né? Condado. E aí, cara, tipo, tem que andar a 30 por hora aqui dentro, tá ligado? E os magrão andam 10 por hora, velho. Eu fico muito puto da cara. Porque não tem espaço pra ultrapassar, porra, velho. Tipo, as ruas são estreitas, cara. Eu fico muito puto com isso, cara. É, tinha um cara que parecia que ele sabia pra onde a gente tava indo, cara. E ele fez questão de ir na nossa frente. Tá muito nos nervos, velho. Os loucos andando a 10 por hora, cara. Tipo, porrando. Bota a cabeça pra fora da janela. Tá escutando, filha da puta! É, mas eu não sei se eu ia conseguir morar onde o Evandro mora, cara. Tipo, ia me irritar demais. Aí tem 35 portão pro cara entrar, aí é fase, e é fase d'água, é fase de submarino, fase de fogo. Cara, não termina nunca, velho. Eu já olhava e deu, caralho, nós vamos chegar quando na fase do Evandro, velho. Tem que pegar o barco, ele aí, peraí que tem que pegar a balsa ainda. É a fase de nada, hein? Eu juro por Deus, fiquei pensando assim, meu Deus, onde é que esse cara mora, cara? Daqui a pouco vai vir o guarda na fronteira, tá ligado? É! Ele não mora mal, ele mora bem, mas tipo, cara, é muito burocrático aquele trânsito lá, meu. Os caras me conhecem, cara, vai só abrindo o portão aqui, ó. Mais alguém aí, fala aí. Sabe o que me irrita? Sério, de verdade, é ter que assistir seriado um episódio por semana, mano. Mas tem o lance na Netflix que eles lançam a temporada inteira, cara. Tem todos agora, cara. Tem todos. Quando tem, isso é ótimo. Ou quando você já passou da época do seriado, você assiste no teu tempo, tranquilo. Mas, velho, quando você tem que assistir um por semana, na semana seguinte você já esqueceu tudo, tá ligado? É mó bosta. Por semana, a outra temporada só no próximo ano, cara. É isso. Pode. Que nem Sons of Anarchy, cara, que eu não lembrava mais de nada que tinha acontecido. Eu tive que reassistir os outros bagulhos, ler os negócios na internet pra descobrir o que tava acontecendo, tá ligado? Porque eu não lembrava mais. Sim, não, eu também tava perdido, né? Mas é a mesma coisa, tipo, por exemplo, o House of Cards, né, cara, que eu assisti no Netflix. Porra, eu assisti, sei lá, em uma semana eu vi todo. Aí tem que esperar muito tempo, né? Tempo, velho, até a próxima temporada, velho. Porque eles liberaram tudo no mesmo dia. Mas o sentimento ainda é melhor do que se você tem que assistir um por semana e depois na última semana você ainda tem que esperar mais um ano pra assistir, tá ligado? Pelo menos você já viu tudo, já curtiu e aí tem que só esperar. Aí é foda, cara. É muito isso. Tipo, embalado no podcast semana passada, que saiu hoje, no dia da gravação. Quando você tá assistindo algum anime, alguma coisa, tipo assim, vai vir a próxima temporada. E isso é uma crítica direta ao Ataque ao Titã. Ah, não. Próxima temporada agora vai ser só daqui a 2 anos, mas a gente vai lançar um OVA. Eu tô cagando pra OVA. Eu quero ver a continuação da série, porra. Eu não quero ver filme. Eu não quero supondo que lance a outra temporada. Tá falado que vai lançar, cara. No fim do ano que vem. Eu quero, mas o problema é alguns que, tipo, fica na primeira temporada e esquece. Sim. Eu queria, inclusive, mandar o Vini tomar no cu. Que ele me indicou o Shigurui e o anime acaba assim, na hora que o negócio. Agora vai! E se você quer saber pra onde vai, você tem que ler o mangá. Então vai tomar no cu, porque eu não vou ler. Tem que ler o mangá, tem que esperar 6 anos até sair um filme. É. Cara, eu falei, Shigurui é legal pro que tu queria, cara. Queria ver tripa pra outro lado. Queria ver tripa pra outro lado. Tinha tripa pra outro lado. Não tinha final. Não, isso é relativo. Não tinha meio. Tinha só começo, não tinha. Não tem história. Não, peraí, tem o começo e o fim, o meio que não tem, cara. Ah, é, realmente. Cara, tem tripa pra tudo que é lado, tem putaria, tem viadagem, tem tudo. Isso é uma parada que irrita, cara. Que nem os caras fazem os animes, e os animes não tem final, cara. É tipo, Berserk, que tu assiste a porra do anime, daí tu quer ficar sabendo o que aconteceu depois. É Shigurui que tu assiste e aí não tem final aquela porra. É o... Porra, o das minas com os espadolão lá, como é que é o nome? Caralho. Claymore, tá, né? Claymore. Lembra assim, cara. Tipo, o anime é, tecnicamente metade da história. Aí, tipo, eles pegam uma mão bem grande mandando tu tomar no cu e falam, valeu, mangá. Cara, não vou ler, velho. Vou ler, cara. É, sacanagem, eu não leio, cara. Eu esqueço a história, tô cagando. Fly, né, cara? Fly nunca teve final. Tô até hoje esperando o SBT exibir. Saiu uma lágrima do olho do Evandro. Eu ligo de manhã, ver se tá fazendo Dragon Ball, Guerreira Mágica ou Fly, tá ligado? Eu quero ver o final do Fly. Não, pior, cara, ele liga todo dia no domingo, não, no sábado, na realidade, vai esperar, ele tá passando PS Companhia, ele chora, vira e deita assim. Fica bem caminhoneiro. Fica bem caminhoneiro. Eu não sei qual que é pior, cara, é difícil descobrir. PS Companhia. Essa companhia é pior, cara. Não sei, velho, tudo ruim, mano. Se bem que Siga Bem Caminhoneiro tem a Suna Miranda, né? E tinha das Fórmula Truck também, que era legal. O quê? Fórmula Truck? Você assiste isso? Corrida de caminhão. Cara, é engraçado saber que eles... Suna Miranda é irmã da Gretchen, cara. Caralho, a gente descobriu isso, eu descobri isso um dia desses. Foi chocante pra mim. Sabe o que é a vibe de Fórmula Truck? De que, às vezes eu vejo um Fórmula Truck e eu fico... Às vezes não, na verdade eu vi uma vez ou outra, sei lá. E tipo, cara, eu sempre penso que a Matiazona vai botar o peito pra fora e buzinar com o peito, tá ligado? Caralho, não tem capotagem essa merda, tá ligado? Não tem capotagem. Cara. Eu não gosto. Mas Fórmula Truck é incrível, que aquilo tudo é fibra de vidro. Então se alguém tá com uma pedra, o caminhão desmancha todo. É verdade. Pô, vamos fazer isso na próxima Fórmula Truck Brasil. É. Sei lá. Todo mundo com pedra, todo mundo achando pedra. Vamos seguir. Rola sempre a Fórmula Truck na Interlagos, cara. Uhum. Rola a Fórmula Truck em Caruaru, velho. Cara, você tá ligado que esse... Os caras podem... Torrão de areia. Torrão de areia também funciona? Sim. Cara, esses tá abre aspas esportes, cara, que não são esporte porque tipo, é automobilismo. Cara, essa é uma parada que me irrita muito, cara. Pô, cara, eu gosto. Cara, eu não consigo gostar de ver, tipo, sei lá, só um cara dirigindo lá e... Cara, não sou eu, cara. Foda-se, não tem noção mas nenhuma. Nem assim, moto velocidade, cara. Fórmula 1. Nem moto velocidade, Fórmula 1 cara. É chato, cara. Cara, eu acho Fórmula 1 chato. Não, só é legal. Só é legal que esse bagulho tipo de Mississippi, sei lá, Texas, que é os carros se batendo no círculo da moto. O Nexa, assim. Nascar Racing. Não. Os caras estão se batendo, tipo Johnny Knox. Ah, viu? Corrida de destruição. Isso. Destruction Derby, né? Destruction Derby. É só assim que consegue ficar da hora, senão eu tô uma bosta. É pior assistir Fórmula 1 na porra lá do circuito, cara. É uma bosta, velho. Sim, você não vê nada, né? Você não vê porra nenhuma, é um barulhão. Beleza, meia hora de novo. Barulho. Passa o carro, olha. Descedor da porra. Legal. Depois passou de novo, olha. Não deve ser legal mesmo, cara. Não deve ser legal mesmo. É uma bosta. Esses dias eu tava vendo, acho que era a Fórmula Peugeot. Aí, what? Primeiro lugar, fulano de tal. Segundo lugar, fulano de tal. Terceiro lugar, Otávio Mesquita. Caralho. Otávio Mesquita. Tá vivo, né? Mas ele era piloto antes de ser apresentador, tá ligado? Caralho. Ele continua sendo piloto. Aí, ele era piloto, deu ruim. Foi apresentar o programa antes do Cineband Privé, deu ruim, voltou a ser piloto deu de ruim. Novo. Cara, eu lembrei daquele episódio do Simpsons, hein? Acho que vai ter uma corrida de NASCAR lá em Springfield. E aí o cara bate o carro bate, gira no ar, todo mundo... Ah! E o carro cai certinho e sai andando, não explode, todo mundo... Ah! Duas vezes, cara, cara passou assim, tirando mil do ar, aí ele cai certinho, é uma parada que eu não consigo gostar, cara, e me irrita porque eu não consigo entender essa galera que acorda, sei lá, 5 horas da manhã pra ver um treino de Fórmula 1, cara, eu não vou ganhar nada com isso, eu vou perder sono, cara. Vai tomar o cu! Tem cara que assiste a porra dos treinos da Fórmula 1, tipo, emocionado. Treino meu. Classificatório, aí tá lá. É, tipo, assim, porra. Eu gosto dessas coisas, cara. E os nego paga, tipo, 400 conto pra ir lá no treino classificatório. Cara, eu não consigo, velho. Massa não vai ganhar, velho. Não adianta, né, essa porra, velho. Não vai ganhar. Eu quero mais que ele se foda, que ele é ruim pra cacete. Caralho, olha essa casa do Otávio Mesquita, maluco. Tá louco. Aquele carro de... Aquele carro que... mandou? Tá? O Edson que mandou? Ah, foi o Edson que mandou? Caralho. Você acha que eu vou aquele procurar? Aquele carro na parede de verdade, tá? Eu sei, eu sei, eu sei. Você acha que eu vou procurar uma foto da casa do Otávio Mesquita? Como é que ele estacionou ali, velho? Ah, tá maluco. Porta, pô. Muita baliza, cara. Tá louco. Vocês estão ligados? Agora falando no Otávio Mesquita, cara, me lembrei de uma outra categoria de coisa que me irrita. São pessoas que irritam, tipo, pessoas específicas. Tá ligado? Sim, tipo, ela irrita por tipo, o seguir irrita também. Mas tipo, não é que ela sabe irrita. Que me irrita o teu, barulho de. Não, cala a boca que eu tô falando. De máquina de tatuagem. Não é isso que irrita, cara. O que me irrita é o simples fato dessa pessoa existir. Sim. Uma parada que me irrita. Eu vou dar dois exemplos de pessoas que me irritam. Eu já sei até quem tu vai falar. Mas... Não, tu não sabe, cara. Duas pessoas que me irritam profundamente. Cara, eu não sei se eu bateria nessas pessoas, cara. Até porque, como foi uma mulher, eu não bato em mulher, cara. Mas, tipo, Dado Dolabella, cara, cara, me irrita muito, velho. Sei lá, me dá vontade de esmagar a cabeça desse cara com um bloco de concreto, velho. Dado Dolabella e Ana Maria Braga, cara. Cara, me irrita. Nossa, por quê? Tadinha da velha, cara. Sabe uma mulher que me irrita pra cacete? Aquela repórter da Record Nordeste lá. Aquela mulher chata pra cacete, velho. Raquel Sherazade me irrita, velho. É, também me irrita. É, a Charizard lá. A Charizard. Mulher dragão. Mas eu pegaria ela, eu acho. Não lembro da cara dela. Pegaria ela de tapa, cara. Depois fala que você curte um hardcore, um selvagem, pega na porrada. Já usa os dois ao mesmo tempo, tá de boa. Barraria ela num poste e larga pra população linchar. Judas, cara, sabe quem me irrita, cara? Christopher Lambert, que igual. Eu ia dizer, né? Cara, eu ia dizer, o Guilherme ia falar uma coisa. Depois o Vini tomar uma sacada na cara e fudeu, né, velho? Cara, eu tava vendo o Botogano que eu tava doido. Eu tava, tava emocionadaço, acendeu fogo, tudo merda, cara. Mas assim, que merda. Aí eu tô emocionado, cara. Daquele monge com a cara tatuada. É o Christopher Lambert. Da puta é o Christopher Carisma de Tijolo London. Melhor Raiden, cara. Melhor Raiden. Pô, nem Grey Stoke você gosta dele, cara? O filme do Tarzan? Melhor Highlander, cara. Melhor Raiden, cara. Melhor Raiden. Tem um filme só que eu gosto. Tem o Christopher Lambert. Highlander 2. Highlander 2. Não. Cara. Beowulf, cara. A lenda de Beowulf estava muito bom. Nossa, se a lenda de Beowulf é terrível, cara. Ele colore o cabelo. Ele planta uma. Cara, é muito velho. Nossa senhora. Esse filme é muito errado, cara. Cara, é muito errado, cara. É muito bom ver o Vini irritado. Cara, tem um filme bom só do Christopher Lambert, cara. Que é um que o siciliano. Não, cara. Highlander, não é Highlander. Pô, mas esse é bom, cara. Esse é mato, esse é bom pra caralho. Fala, eu já falei que é Highlander. A Fortaleza. Cara. Fala, Vini. Fortaleza. Fortaleza é uma bosta. Cara, é um que ele vai pro Japão e tem uns ninjas que tentam matar ele, cara. Highlander. Ele esse é bom mesmo, cara. Highlander. Ah, tá, mas. Highlander 8. Highlander 8. Fortaleza. Cara, eu fico torcendo. Highlander, o desenho. Amassarem esse filho da puta, cara, e os ninjas não matam ele, velho. Cara, e no final do filme ele vai lutar com o ninja, mata ele, para matar, não, cara. Cara, é aquele que ele faz a espada, né, velho? É, o que parece o cara faz a espadinha lá e tal. Cara, todo o conceito do filme é bom. Aí tem o Christopher Nolan ali, que é uma merda. Cara, mas assim, cara, pessoa de personalidades, assim, cara, geralmente apresentador irrita, velho. Velho, pô, aquele maluco. Thiago Leifert, cara. Nossa, que vontade de dar uma voadora naquele cara, meu. Eu acho insuportável, cara. Velho, ele é muito irritante. Fala assim. Eu tava vendo, acho que na Record, na Band, não sei. O maluco que é um menino, sei lá, de auditório lá. Mano, que maluco idiota, babaca, cara. Eu senti muita vergonha ali. Eu vou pegar ele aqui, o comercial, pra vocês verem. Não vai não. Risos. Que, mano, é muito... Artistas mirins me incomodam. É, cara. Menos a Maísa, cara. A Maísa era a maior da hora, velho. A Maísa me irritava profundamente. Mas, cara, não, Yud, eu gostava do Yud também, cara. Eu curtia como é que é? Aquela. Cara, vocês lembram do Danny Boy, cara? Tinha vontade de matar aqui, não. Lá, velho. Esse moleque deve ter ficado tipo, Ai, Gugu, posso cantar agora? Canta, cara, canta no calibre 12 na cabeça, que se ele continuou com o mesmo nome. ele se, tipo, ele se apresenta. Se ele continua como Danny Boy, ele virou um ator pornô gay, certeza, cara. Não, cara, para, então, candidato a deputado, cara. Tem uma banda que foi Spark. Tá Cigano Igor, velho. Cigano Igor tá se candidatando. Lutador de WWE, né, cara? O Danny Boy. Cigano Igor é candidato aí, cara. Não, não, o Danny Boy ele cresceu e ele tem uma banda que é tipo o Spark, cara. Sério? Pô, Start é massa, hein, cara. Cara, apresentadores mirim, assim, tipo, só que se salva é a Jéssica lá, porque cresceu, cresceu bem. Cara, nem a Jéssica, cara. Nem a Jéssica, cara. Irritante da porra, velho. É que elas faziam umas, escavam umas dancinhas escrotas, assim, velho, que não fazia sentido entre os desenhos, assim, cara, que era muito. Mas chata, o Yuji era herói, cara, o Yuji era herói, velho. Fala, tá, Yuji era outro chato pra cacete também, cara. É chato, velho, escroto pra cacete. PlayStation. Cara, não é infantil, cara, mas eu detesto aquele careca lá da Record, cara, que apresenta lá o Marcelo Tassi. A Fazenda, eu acho. Qual, cara? A Fazenda. Pedro Bial, Pedro Bial. Ah, o puto Brito Júnior. Brito Júnior. Nossa, cara. Vai, esse filho é da puta. Highlander. Como detesto esse sujeito, velho. Tenho vontade de amassar a cabeça dele, cara. Cara, João Kleber irrita, velho. Não, João Kleber. Para! É demais, cara. João Kleber é demais. Cara, cara, sensacionalistas em geral, mano. Cara, é, tipo, nessa vibe. Assim, não, depois de começar, eu vou mostrar. Cara, não mostra nunca aquela porra. E daí vai a revelação bombástica: é a mulher que se prostitui por um cheeseburger. Cara, uma coisa que me irritava, uma mulher que me irritava muito era a Sônia Abrão, cara. Pô, Sônia Abrão. Pô, morri um cara. Caralho, cara. Era uma semana no programa dela. Só a história do cara. Pra te ter uma ideia, a Sônia Abrão tá cinzenta em vermelho. Tá com vontade de dar uma cotovelada no olho dessa mulher, cara. Sabe, eu achei tenso, assim, cara. Tenso e eu tristemente, eu acho isso engraçado, mas não devia. Quando o Chorão morreu, ela reclamou que a imprensa tava cercando muito, que deveria respeitar a família. Olha quem fala. Olha só que filha da puta. Foco tá pra caralho, né? Filha da puta. É a família dela, né? Por falar em Chorão, que eu ia falar também, tava tentando atrapalhar vocês aí, não consegui. Cara, eu odeio as galeras que ficam, tipo, botando Chorão no pedestal, tá ligado? Ah, eles ficam. Velho. Não, porque é um poeta. Não só o Chorão, cara, mas. Não tipo, só. É, não só. Chorão. Mas, aquele outro. Todo mundo vira assim. Chorão é a cabeça do meu pau. Foda-se. Os caras falam assim. Os caras nem ouviam Charlie Brown. De repente, nossa, vai fazer mó falta. Charlie Brown é demais. Chorão é incrível. Os caras, tipo. Os maiores músicos da nova geração. Ah, claro, ele vai fazer falta pra caralho, né? Quem é que vai aspirar o pó da minha casa? Vai tomar no cu, filho da. Cara, o Aécio Neves. Puta maloqueiro, tá ligado? Puta maloqueiro. Olha da porra, tá? Drogado, não, tá ligado? Só fazia merda, tipo. Só arrumava confusão. Aí o cara morre e vira um Indelzo, cara, e um puta de um poeta, velho. Não, aí eu ouço aquele, as últimas palavras do poeta Chorão, e dou razão pro bagulho, tá ligado? O Chorão, poeta, cara. O Chorão só fez uma coisa boa. Depois que fala. Ai, não. Peraí, cara, um de cada vez. Ai, o Champignon também vai fazer falta. Quem era o Champignon, cara? Pô, era um cara que fazia pizza, cara. E tocava baixo. A pizza com o champignon fica mó da hora, pô. Porra, vai ser. Cara, piada escrota que nem essa também me irrita. Vai tomando um cara. O que eu ia falar aí, Estrogonofe é bom. É. A única coisa decente que o Chorão fez foi dar umas porradas no Marcelo Camelo, tá ligado? Pois isso que eu ia falar, cara. Eu lembrei do Batman, tipo, ou você morre e vira Chorão, ou você vive o suficiente pra virar Marcelo Camelo. Caralho, eu não sei o que isso que é pior aí, velho. Mas é, velho, isso me irrita muito, cara. A pessoa que morre e vira um gênio. Vira um gênio, cara. Mas de onde, velho? Não, Renato foi? Russo, cara. Ah, canto Cobain, canto Cobain, o cara se suicida. Quem é Renato Russo, cara? Quem é Renato Russo? Não, Renato Russo é o pior exemplo disso. Russo, cara. Não é, Renato, cara, Russo não é aquele cara que fazia o programa do Faustão, aquele feioso. Quando ele morreu, acabou com o Legião Urbana. E a Xuxa ficou puta da vez. Cara, mas o Renato Russo, quando vivo, ele ainda teve uns discos de sucesso. Cara, Nirvana, ele tem um disco que presta. O acústico marromeno, bem marromeno. E só. Aí o Kurt Cobain morreu, é o ídolo da geração. Cara, é um saco. Fica punhetando. Eu acho o Nevermind incrível, Nirvana, mas os outros são uma merda. Nirvana é ruim. Cara, agora que você falou Nirvana, tem uma banda ela se estraga por um único cara, que é o Axl Rose. Cara, que cara filho da puta. Cara, eu tenho vontade de sair correndo uns 3 km de distância e pular com os dois pés no peito desse filho da puta, cara. Axl Rose tá não gordo vai, agora. Ele vai ser rolando. Tá gordo, vai amortecer e vai sobreviver, vai ser, mano. Moleza apertar nele. Esse cara me irrita, velho. Esse maluco me irrita, cara. Com o Renato Russo é o que mais me irrita. É o pior, cara, porque ficam todos os caras... Ah, o maior poeta da música brasileira. Não, não. Pior. É incrível. Pior. Os caras não ouviram o Tom Jobim, Vinícius de Moraes, tipo, Buarque. Os caras não ouviram essa porra, cara. Eu tô cagando pra esse povo, MP... eu detesto Bossa Nova. Ai, não, é MPB também é uma bosta, cara. Bossa cara, Nova, meu ovo esquerdo. Bossa Nova, meu pau. É. Agora, tem um cara que é bem pior do que Renato Russo, cara, Cazuza. Não. Nossa, é outro, hein? Depende. É outro que o nego idolatra e não fez porra nenhuma de interessante. Calma, cara. Pera aí, galera. Um de cada vez. Calma, suas piranhas, calma. Cara, me pedir calma me irrita, velho. Vai tomando cu. Eu acho... É porque tu não é calmo, tu é até nervosinho. É porque tu atropela todo mundo falando, né, cara? Porra, sai da rua então, filho da puta. Olha isso. Eu acho que Cazuza é menos pior. Falou o cara que nem dirige. Russo, velho. Na moral. Não é, cara. Eu acho, mano. Cara, eu não sei. É que o Cazuza quase eu não falo. Só que, cara, volta e meia tu vê aqueles... Volta e meia tu vê aqueles compartilhamentos no Facebook. Renato Russo tem que voltar pra salvar o rock do Brasil. Não, velho. O Cazuza, quando vivo, ele era igual o Chorão, velho. Ele só sabia arrumar confusão. Era um babaca, assim, sem tamanho. Aí depois que morreu, nossa, é um artista incrível. Eu lembro do João Gordo falando, né, aquela, o Cazuza não podia me ver, não queria me bater, me dar um o cuzão vermelho. Mas independente disso, eu tô ligado que tem uma pessoa que é pior do que Renato Russo e Cazuza juntos. E pior ainda é quem fala, curte. Ele vai tomar cu, né? Não, João Gilberto. Não. Caio Fernando de Abreu. Esse cara é chato, me irrita. Tomar no cu. E Tati Bernardi também, cara. Tati Bernardi também. Velho, na moral. De onde vem esse povo? Não sei, de onde vem? Do que se alimenta hoje no Globo Repórter? Não sei nada. Do Cazuza e do Renato Russo. Quem? Como é que é? Tati o quê? Tati Bernardi? É. Tati Bernardi. A mulher que tem mais frases no Facebook que... Como é que é o nome daquela mulher? Clarice Lispector. Porra, lembrei de um também que me irrita muito, é o vocalista do Capital Inicial lá. Dinho do Preto. Cara, eu odeio esse maluco, velho. Sabe o que eu acho? Ele... Aquela coisa, vai rolar uma censura, mas tipo, de retardado, eu só zoo. Filho da puta, me fez editar. Coitado do Dinho. Não, cara, o que eu acho demais no Dinho é que ele deve ter uns 50 anos. Ele tenta falar que ele tem 20, todo descolado, umas tatuagens, piercing no umbigo. No umbigo, porra. No umbigo, cara. Quem é o homem que foi piercing no umbigo, velho? Cara, mas tá ligado que esse lance do piercing no umbigo começou com homens. Quem começou usando piercing no umbigo foi homem, né, cara? Uhum. Só que fica um treco muito bizarro, velho. Mas tudo muda, né, Vini? Pô, eu tinha visto em algum lugar que a cor rosa antigamente era uma cor masculina, cara. Pois é. Era relacionada a sangue. Não, bacana, mas era usado por homens na Grécia. Tem um sujeito que começou dando a bunda também foram as mulheres hoje em dia. Tem um monte de viado dando cu. Tem um sujeito que eu quero que tenha uma morte violenta, cara. É o Noel Gallagher, cara. Nossa, velho. É muito não, chato eles, isso, né, eles cara? São uma babaca, mas o Oasis é maior da hora, velho. Não, cara. Não, a música é legal, cara, mas o. Não, cara, sim. A música não é ruim, cara, mas. Eles são chamador de atenção, cara. Sim, o Tension Horror. Tension Horror é uma coisa que vocês querem. A Tension Horror irrita pra caralho, cara. Vocês querem ver eu comprar uma briga pra caralho agora? Um negócio que me irrita, velho. O Ozzy, velho. Cara, quem? Vai tomar no cu o cara da puta. Quem está que o Ozzy? Você falou o Ozzy, falou? Eu falei o Ozzy. O Ozzy. Cara, o cara é um drogado tipo pra caralho, problema mental. Cara, tem uma galera que paga pau pra ele de um jeito que não dá pra entender. O Vini é recalcado porque ele não aceita que o Ozzy é melhor que o Dio como vocalista do Black Sabbath. Cara, nossa senhora, velho. Agora vai tentar. Ah, então é isso. Posso, tô com o Flammer, hein? Vai tomar no cu, porque o Ozzy não sabe cantar. O Ozzy é tão cu. Calma! Aqui é do recalque, não sabe cantar? Ah, cara, vai tomar no cu. É só uma opiniãozinha. O Ozzy, ele é mais icônico como vocalista do Black Sabbath, mas qualidade eu digo. Qualidade eu digo, eu tô falando de vocalista. Cara, eu não quero ouvir, eu não quero ir no show de uma banda pra ver o cara dançando e me jogando água, eu quero ver o cara cantar. Senão eu não vou, entendeu? Faz um axé aí. É, bebeu água, não, cara, tô com sede. Nossa, esse é um dos maiores cuzões da música brasileira, Carlinhos Brown. Foi pro vídeo de jeito sensual. Ah, vai tomar no cu, cara. Toma Carlinhos Brown cara fatal. É o único cara que tem o toque de Mirdas, cara. Tudo que ele toca vira uma bosta. Oh, uma coisa, não, ai, isso quando... é bem legal. Cara, isso que eu ia falar, cara. Marisa Monte é uma merda de bom sem ele, cara. Não, não ia. Marisa não, Monte é uma merda sozinha. Não, já cara. É ruim, tá ligado? Brau, é, mas imagina sem é o Carlinhos também, Brown. Vai. Mano, ó, na moral. Eu... Imagina um mundo sem Carlinhos Brown que ia ser legal. Nossa. Pô, eu entendo a importância do Mangue Beat, assim, pra cultura brasileira e tal. Mas eu odeio Chico Science, Nação Zumbi, qualquer coisa de Mangue Beat. Eu acho um lixo, eu tenho raiva de quem gosta. Vai tomar no seu cu. Eu curto, cara. Eu entendo quão importante é, mas eu odeio, eu não cara, gosto, eu... Foi o que, é, que deu sendo pana pro Recife, velho. O Nordeste antigamente era terra de nordestino, sabe? Aquela visão de chapéu de couro. Caralho, não, peraí, Flemer. Como é que era o Nordeste que tinha terra nordestina? Calma, Diego, piranha. Deixa o Diego não, falar. Falei? Fala, Diego. A visão de estereótipo de nordestino. Daquela coisa, que pensava que todo mundo andava de jegue, que ouvia fofoca, sandália de couro. E não é bem assim, sabe? Deixa o Diego falar. Deixa o Diego falar, caralho. Tá, continua, Diego. Recife é uma cidade muito grande, sabe? Tem uma cena urbana forte, de hip hop, de música própria, sabe? E o Mangue Beat, eles não surgiram com a ideia de fazer algo esplendoroso, mas sim só pra mostrar que tem uma cena diferente também, saca? E nem à toa que é respeitado pra caralho lá fora do Brasil também. Mas eu... Assim, eu respeito bastante quem não goste. Ó, Bossa Nova eu fiquei até calado porque tem uma importância musical extrema, é muito bem feito, velho. Sim, mas é, mas ruim. Como o jazz lento é chato também, sabe? Tem gente que vai pra um show de free jazz e acha um porre, porque fica com o cérebro derretendo e não entende nada. Você não quer comparar porra cara. De jazz com Mangue Beat, né? Vai tomar no seu cu. Não, Bossa Nova. Bossa Nova, pior ainda. Nem com isso também, né? Não, você é maluco, velho. Eu gosto de Bossa Nova, mas eu sei que Bossa Nova é irritante, cara. Agora, a minha única pergunta é... Flamer, tu só precisa responder sim ou não, tá? Ah. Tu já usou sandália de couro? Não, eu não acho confortável não, machuca o pé. Ah, tu já usou. Não. Então você é desses que usa croc. Já tentei usar. Croc eu uso na cozinha, porque é obrigatório. mesmo jeito que eu não posso me barbear, não posso manter minha barba, tenho que me barbear porque a legislação obriga, é foda. Cara, uma legislação que obriga o cara a usar croc. Eu odeio leis, cara, também. Quando o Temer começou a falar do Nordeste, cara, eu pensei que ele fazia... Porque o povo antigamente achava que Recife era só chinelo de couro, rapadura e um pouquinho assim, ó, de carimbó. Tiquei assim de carimbó. Não, mas eu tenho certeza que é assim mesmo. O Flamer tá escondendo. Quando eu fui pro Porto Alegre, eu vi gente de bombacha e... E viu mesmo, hein? Viu? Os ex queria que eu fosse charrete buscar ele no aeroporto. Imagina, chega o Evandro de charrete lá no aeroporto e ele acha que olha o tamanho desse marracão aí do negócio. Ele achou que ia chegar de bombaixo tomando chimarrão, tá ligado? Tomando chimarrão, pulando corda com fogo, tá ligado? O cara chega de cavalo. Eu falo, não, deixa eu te pegar, mas só um pouquinho. No último dia ainda rolou um cara de bombaixo. Rolou. E ele tava tomando chimarrão, velho. É, então. Mas voltando esse assunto de regionalismo, cara, aproveitando que o Flamer tocou no assunto, uma parada que me irrita profundamente, cara, essa galera separatista que diz que o Rio Grande do Sul é a melhor coisa do mundo e que... Ah, é porque a gente... Tem nem metrô! Porque a gente leva o Brasil nas costas. Caralho, eu estou mais racista do Brasil, cara. O que esses caras estão falando, velho? Filho, não se sustenta nem de petróleo, velho. Isso é intriga do resto do país, velho. Claro. A República Federativa do Rio Grande do Sul vai muito bem, obrigado. Vai muito bem, nós somos tripé na cotação do fila, na puta. Isso é intriga do resto do Brasil. Cara, é porque vocês perderam essa fase, cara. Mas eu levei quase uma semana pra parar de falar tri alguma coisa, velho. Pô, é intriga. É intriga do país inferior, né, velho? Fala, é recalque. É intriga dos paizinhos. Hashtag cara. Recalque. É, o Segui tá falando isso, porque também tem um bando de separatistas de merda de São Paulo também. É, né? Agora rolou aquele corte dos irmãos, culpa do Flamer. Cara, na moral, paulista, não, é sacanagem. Filha da puta pra caralho. Eu não vou dar nome, mas paulista é filha da puta pra caralho. Porque eles têm rixa com todo mundo, cara. Cagando. Eles têm problema com o Rio de Janeirense lá, com os cariocas. Eles têm problema com o nordestino, eles têm problema com o gaúcho, eles têm problema com o paranaense, cara. Paulista tem problema com todo mundo, cara. Aí tu fala, né? Paulista é filha da puta, né? Não, mano, não pode falar assim, não, velho. São Paulo é foda pra caralho, velho. Não fala assim. Porra, meu, mas vai não. Vai se fuder, cara. Não, velho. Porra, meu, mas não é desse jeito, isso não, velho. São Paulo deve ser legal, velho. Na moral, na moral, na moral. Isso aí é coisa de pessoa, porque, velho, não tem nada dessas de ficar, ter que falar que é melhor do que o outro. É tipo, da mesma forma que o carioca fala, o paulista fala, o rio-grandense do sul, sei lá, fala também. Rio de Janeiro. Exato, exato. Não é cara, paulista que é melhor, Vini. Eu que sou, tá ligado? Não, mas é incrível, eu tô generalizando, só pra mostrar um ponto, de, tipo assim, cara, é incrível como carioca e gaúcho tem uma afinidade legal, sabe, tipo, tu vai lá pro Rio, os caras assim, pô, massa isso aqui, não sei o que lá e tal, tipo, tu sai, os caras te levam pra Grafieira, pra conhecer o lugar e tudo mais. A bossa nova. O carioca vem pra cá, o cara leva o cara pra conhecer o CTG, as paradas assim, sabe, essas coisas, pô, os cara ficam mó na vibe. Aí vem o paulista pra cá, o cara quer ir pro shopping, cara. Vai tomar no cu. Vai pro shopping. Mas era o Manhattan que tava falando de ir pro shopping, cara. É o Manhattan que tá. Não, eu tô falando em geral, cara. Eu tô falando do Manhattan. O Manhattan nem é paulista, cara. O Manhattan é até meio gaúcho, tá ligado? Sei do né, que o Manhattan é, cara. De Marte, caralho. Onde esse barato vai tomar no cu, porra? Aqui pro shopping, cara, porra. Pois é, velho, tanta coisa pra fazer, é um lugar diferente, tá ligado? Pô, vai pra um bar, vai dar um rolê na rua, não. Os caras querem ir pro shopping, velho. Eu não vou pro shopping nem aqui em São Paulo, mano. Você acha que eu vou pro shopping em outro lugar que eu tô viajando? Nem fodendo. Ô, Segui, respondendo a tua pergunta, entrei num site aqui e tá. Só te ligo. Tá assim, ó. Qual dos lugares que fazem fronteira com RS? Tem o idioma mais difícil de entender. Uruguai, Argentina ou Santa Catarina? Santa Catarina. Mato Branco na veia. Churrasco? Churrasco? E aí, cara, continuando. Hein? Página escura. Peraí. Deixa eu seguir puxar. Deixa eu puxar. Já falou, Vini. Perdeu. Eu falar o quê? O próximo tema? Nada, esquece, Segui. Era uma piada que não deu certo. É, aquela puxa. Piada do puxar, tá ligado? É. Nossa, você já perdeu a graça no primeiro podcast. Vai, Edson. Na hora foi bem engraçado. Na hora. Vai, Edson. Página escrota de Facebook. Tipo, eu sou tipo, Derbinho. Minion Sinceros, não sei o que da zoeira, não, coisa não sei o que sincero, da depressão. Conselhos do Coringa. Conselhos do Coringa. Cara, que coisa chata, velho. É, cara, Oi, eu sou o Derbinho. Oi, eu sou o Derbinho. É chato pra caralho. Super amigos, é chato. Oi, sou o Derbinho, é legal. É porque ela segue o corote, saca? Que é zoada. É pra sacanear essas páginas. Tipo, Eterno Romance. É uma página foda. Porque ela pega aquele bando de... Aquelas páginas de mensagem de amor de menininha mal com menino de 15 anos de idade. E sacaneia. Tipo hétero, assim, véio. Nada mais forte que o nosso amor. Exceto o Darth Vader com a espada do Thundercat, porque isso aí é forte pra caralho. Sabe? Isso que é legal da página. É que é o Pagode Wins, né, cara? Pagode Wins. O Tumblr. Era uma página câncer que, graças a Deus, morreu. Tumblr. É, mas porque eles fazem umas páginas se achando que é uma. Tipo, o rock é mais foda que tem, não sei o quê. Aí vira uma coisa chata, nojenta. Aí, tipo, o pagode vinzinho é engraçado, que eles zoam isso, tá ligado? Tipo, como um pagode. É, mas agora é na hora dos caras comparando, tipo, o Belo pega a Graciane Pinheiro, é loiro, sei lá, e os caras avacalhando, tipo, com os outros, assim, tá muito engraçado, sei lá. Graciane Barbosa, né, o nome da mina, né? Isso. Mas o melhor página do Facebook... Pedrão, não dá. É a melhor página do Facebook, o zagueirão, né? É o Tumblr, Tumblr hétero é incrível. Inclusive, deixa eu abrir ele aqui, vamos falar ao vivo, a primeira postagem. Editado para sua segurança e conforto. Nossa, adeus, que não deu certo. Desculpa. Abri uma página aqui, aí tá Feliz Dia dos Pais, seus lindos. E aí tem uma foto da Suzane von Richthofen, cara. Todo dia é dia de esmirilhar as bucetas das gostosas. Vamos, gata. Caralho. Tumblr hétero é muito amor. Aí vem a menina hiper... Feminista. Feminista e diz, eu não preciso de sua lima pequenininha, eu vou esfregar minha xereca na pedra pra fiar. É, na palha de aço da amiga. Qual que era a música que... Qual que era a música que tava cantando? Xereca na rua? Não. Como é que era? Que o Xereca do mal... Não, isso é Pepeca do Mal. Isso é Pepeca do Mal. Pepeca do Mal, cara. Voltando a foto. Cara, já aconteceu, cara. Qualquer tipo de panfletário, né, cara? Cara, os caras botaram estende o papel pra cara. Pega, porra. Os caras botaram a cabeça de Cirilo na Globeleza e escreveram Cirilo é o caralho. Meu nome é Globeleza, porra. E tem os Vingadoles, cara. Que isso, velho? Errado, cara! Tá, vamos continuando aí. Vamos. O Zé quer puxar um bom aí. Ah, é que eu coloquei aí, é só um exemplo, né, cara? Coloquei o link aí, o vegetarianismo pode salvar o... Pode evitar o aquecimento global. Foda-se! Eu quero que o mundo acabe. Que eu continue comendo bacon, né, cara? Vegans, né? Vegans, gente. Eu tava vendo hoje. Apareceu aqui no meu Facebook, tipo assim, ai... É, chefe de 12 anos, vegetariano, dá uma lição para as pessoas, sei o quê. Ele começou a fazer comida depois que um amiguinho morreu devido ao câncer que ele conta que ele desenvolveu por causa dos agrotóxicos. What? Da horta. É, caralho! Por causa dos agrotóxicos. Bebeu a garrafa, né? É, não. Tipo assim, o excesso de agrotóxicos que a família usava na plantação e tal gerou câncer no moleque. Quase que eu respondi embaixo: se comesse carne, tava vivo. Que link que é, Edson? Que link que é? Que eu vou receber isso aí. Vou ter que comprar essa merda. Cara, tem umas tentativas de lavagem cerebral. Cara, vegetariano chato é uma parada que irrita, cara. Porque, tipo, porra, tu não quer comer carne? Beleza, não coma. Tu não precisa tentar. É tipo que nem o cara bate na porta do cara. Nem testemunha de Jeová, tá ligado? Lá, e ele pergunta assim: ah, você tem um minuto para escutar a palavra do senhor ao passe? Não, cara, vai tomar no cu, porra. Cara, você viu aquele vídeo do testemunho de Jeová, gente, do mundo canibal, cara? Sim, aquilo é muito bom, cara. E a quantidade de maluco comentando ali. Não, porque você tem que respeitar, não sei o quê. Cara, os caras explicam que é uma piada. Isso não significa que eles não estão respeitando. Assim, tem negros que não assistiu porra nenhuma só pra reclamar, cara. A lei da piada é o seguinte: a partir do momento que eu faço piada com você, você tem a liberdade de fazer piada comigo. Não vai fazer mimimi, cacete. Ou vai, que é mó legal. É mais engraçado ler, cara. Cara, por mais que o Danilo Gentili seja um babaca, ele é muito babaca. Uma vez ele falou um negócio que é muito certo, cara. A partir do momento que eu tô fazendo piada com o cara, ele vai poder fazer piada comigo. E eu vou fazer piada comigo também, porque ele vai ver que eu não sou intocável. É tipo, tá ligado? Hipócrita, ele, né? Cara, tá ligado, cuzão, ele, assim. Ele tava. É naquela entrevista que ele dá uma no meio do Roberto Justus, cara, que é lindo. Que ele chega e diz assim: cara, eu tenho meu pai morreu de problema de cirrose, cara. Meu pai bebia pra caralho, eu faço piada com bêbado, velho. Ah, eu faço piada com meu pai. Daí o Justus, mas eu fiquei ofendido quando você fez aquela piada ofendendo o povo judaico de São Paulo, que ele fez a piada do vagão de trem, né? Eu que passasse o metrô pro bairro judeu. De São Paulo, e os caras fizeram uma petição para que o metrô não passasse ali. Ele falou assim: ah, claro, né? Porque judeu, última vez que andou de trem, acabou em Auschwitz, né? E cara, a galera ficou ladaça. Velho, cara, assim, ó. Eu vi um show do Donald Glover, que é o cara do Community, que é o negão do Community. Cara, ele fez uma piada de estupro e foi engraçado. Mas tá ligado? Quando que não é? Não é uma... Nossa, que sacanagem. Cara, caralho. Pra te ter uma ideia, ele fez uma piada envolvendo o tema estupro e foi engraçado, cara. Não foi uma coisa que ficou, tipo, forçada, não ficou ofensivo. engraçado, cara. Entende? Então, tipo, e essa galera que é polícia, a polícia da moralidade no humor, medita pra caralho, cara. Nego, ai, não, ele fez piada de preto. Ah, ele é racista. Politicamente correto, de viado. Politicamente ele é correto, cara, no geral. É uma bosta. Você só pode fazer piada de pobre. Atualmente só pobre e gordo você pode usar hoje em dia. Ai, porque gordo não é saudável e pobre daqui a pouco não vai mais existir. Claro, cara, não vai. Claro. É uma parada que irrita pra caralho, velho. Demais, assim, demais. Nossa, não tá politicamente correto, é uma merda. Estragou todos os programas bons da TV. É, você faz uma noção, pá. O tipo de programa que passaria, tipo, o Trapalhão, ele nunca ia passar hoje em dia, cara. Nossa, cara, dá uma olhada nos Trapalhões, assim, né? É muita coisa errada, tá ligado? Cara, é um negão bêbado, um baixinho viado, um cearense safadão e o... Não sei se o Dedé é paulista, o que que ele é. Dedé é carioca também, mas ele ficava Ele era carioca metido a gostosão. Ele é o carioca, cara. Né? É, ele é o carioca metido a gostosão, cara. Tipo, cara, eram arquétipos ofensivos, assim, cara. Pô, nem todo nordestino é o cearense engraçaralho, entre aspas, né? Tipo, pô, ele vai fazer o quê? Vai puxar um triângulo, vai começar a fazer versinho do... Vai vestir de traveco e começar a fazer... E como eles chamavam uns aos outros, né, cara? Grande pássaro. Grande pássaro. Que é o urubu, né, cara? É, cabeça de massa bife. Cara, muito bom, velho. Porque, tipo, o Didi soltava pro Mussum serreando nele sendo negro e ele serreava no coisa cearense, sabe? Tipo, cara, e às vezes o Mussum serreava puto. Tipo assim... Era ofensivo mesmo, cara. Ele de pé de pato e o coisa, o teu pé tá amassado, tipo, caiu uma coisa do teu pé amassado. A chinela da sua avó lá, a cabeça chata, cara. Ele mandava na lata, cara. É, a chinela de couro da sua avó. Essas merdas nunca ia passar hoje, velho. Ou se passasse, ia rolar processo, né? Tipo assim, grupo de mães com chinelo de couro cearense. Os Trapalhões. Um milhão de mães chineleiras. É, eu tava passando perto do bar lá do Gentili quando as malucas lá fizeram um protesto lá na frente. Acho que foi nesse ano passado, né? Falou, né? Maluca, cara. É, as malucas feministas lá fazendo um protesto na frente do bar do Daniel Gentili. E elas quase começam a quebra-pau lá. Quer dizer, quebra-pau. Quebra-xota. Quebra-xota lá, cara. Feministas irritam, né? Irritam. Feminazes, né? Feminista. Eu não digo que feminista é uma coisa que irrita, cara. Porque, tipo, o feminismo, ele tem um certo sentido, cara. O que irrita são as feministas que se fazem passar por feminista. Feminista e feminista são duas coisas diferentes. E, tipo, uma se faz passar por outra, cara. E feministas são as famosas feminazes. São aquelas mulheres que odeiam o homem e que acham que, tipo, mulher tem que ser superior e o caralho é quatro. Cara, tem direitos iguais, merece ter direitos iguais, merece, tipo, ter o lance do assédio, que realmente cara, mulher depois sofre que ela mais assédio. Botar a roupa pra secar, cara, ela pode ter todo o direito que quiser. Cara, irrita pra caralho, velho. E tem umas minas, cara. Eu fico puto da cara, aconteceu aqui na minha cidade. Tem umas minas que elas fazem parte de um grupinho. Deve ter grupo no Facebook, caralho, a quatro. E elas organizavam algumas palestras, ou, tipo, passeata e o caralho a quatro. E é tudo metido a feministinha, assim. E aí um dia, cara, eu lembro que eu tava no mercado, e aí uma delas olhou pra um cara e disse assim: ah, mas eu sou mulher, tu não vai me deixar passar. Cara. Não. O que tem a ver uma coisa com a outra, né, cara? Ah, porque ela pregava o lance da igualdade, do sexo, o cara era quatro, e ela tava querendo se usufruir do fato de que ela era mulher pra tirar vantagem disso. Tipo assim, ah, eu sou mulher, eu sou frágil, eu tenho que passar na sua frente. Caralho, vai tomar no cu, porra! Sabe? Tipo, tudo bem, não vou botar ela num octágono e no touro pra brigar, tá ligado? Porque ela é mulher, ela tem que ser tratada igual a um cara. Não nesse sentido. Mas, porra, tu tá na fila, tu vai esperar que nem todo mundo, entende? Tipo, tu não é uma gestante, tu não é uma idosa. E tu não tem problema nas pernas. Então tu espera como todo mundo, porra. Ela tem problema, sabe? Mental. Isso deve ajudar alguma coisa. É, possivelmente. Mulheres grávidas de poucos meses, já pegando fila de gestante, tipo, um mês de gravidez, pegando fila de gestante, já irrita, tá ligado? Cara! Não sabe o que me irrita? No metrô, velho, eu sentava tranquilo, umas minas com as barrigas de um mês, dois meses de gravidez, me olhando assim, feio. E eu não tava nem no banco especial de grávida lá, e eu, assim, não vai sair, não? E a amiga aqui tá gestante, eu olhei assim, pô, não é meu, não, né? Caralho, gente! Caralho. Cara, mas tu sabe que isso é uma parada que me irrita, velho. Porque eu, apesar, mesmo eu sendo um cara muito escroto, filho da puta, eu sou educado e eu sou cortês. Então eu levanto pra mulher que tá grávida, eu levanto pra ela sentar na cadeira, levanto pra senhorinha, levanto pro senhor de idade. Se der indireto, sabe? Não. Pô. Mas se der indireto, não. Eu vou tomar no cu, tá ligado? Não é questão de indireto. Tipo, isso é uma coisa que eu tenho, tá ligado? Tipo, eu levanto ali pra eu dou a preferência do assento, dou a preferência na fila. Então, tipo, agora o que me irrita é, tipo assim, tá, eu não duvido que o Zueste teria levantado pra querer assentar se ela tivesse pedido. Uma boa. Sim, e tal. Agora, foda é que nem o vídeo daquela filha da puta brigando com a senhorinha de idade, cara. E a senhorinha chegou pra ela e pediu assim, olha, você tá sentado no assento preferencial, tem que você deixar ela sentar? E a mulher começou a brigar com a tiazinha, cara. Porque a tiazinha pediu pra sentar no assento que de direito era dela, cara. Sabe? Tiazinha! Vai vir, é tua música, cara. Só vai... Vá no cu, cara. Vai se fuder, cara. Na moral, o que me irrita, cara... Eu segui a falar. Olha essa imagem. Quem consegue fazer isso me irrita profundamente. Isso. Nossa, velho. Cara, vai se fuder. Caralho, velho. Pois é, cara. Nossa. Quem sabe fazer isso? Qual a necessidade do cara... O cara fazer um pacto com o demônio pra desenhar? Calma, Liana. Pois é. De onde é isso, Segui? Da internet. internet pariu isso daí. Sei lá, achei aqui numa página qualquer. É, só pra ilustrar, tá ligado? É. Os caras que. Desenham os caras que fazem pacto com o demônio pra desenhar muito. E sabe que me. A Lily está aqui desenhando um Gil-galad e olhou pra essa armadura e tá chorando agora. Sabe que me irrita? É, pois é, a gente talentosa, né? O que me irrita é o Daniel HDR entrar no Sketchbox e mandar um desenho super fodido enquanto eu não tenho nem coragem de mandar o meu, tá ligado? Isso me irrita. Eu posto um lá que foi lá, assim, que não gostei, tá ligado? O meu é uma irritação com um fundinho assim de recalque. O segundo Harley foi legal. O meu é recalque mesmo. Música de efeito dominó. Que seria? Hoje lança o tchê, amanhã lança o lá, amanhã lança o cucu, amanhã lança o pau. Tudo igual. Um dia é o camaro amarelo, amanhã é Fiorino, outro dia... Cara, Fiorino azul. Falta de criatividade, falta cara. Falta de criatividade. Falta de criatividade somado com aquela vontade de pegar um pouco do... Da, tipo, do hype pra ver se consegue fazer sucesso junto. Sim. Mas o Chan tem todas as músicas com o Chan, todo mundo ama, né? Porque é o Chan, cara. Porque é diferente. Não é lá. É o Chan, é diferente. É o Habib? Era só o Chan, entendeu, que fazia isso. Cara, eu comecei a gostar agora do fator tosqueira, né, cara? Porque antes eu odiava com todas as minhas forças. Sim, eu também, na época. Menos molejo, sempre gostei. Cara, mas... tipo, pega essas músicas hoje em dia, essa chamada música de festa. Essa música que você escuta hoje até não aguentar mais, daqui a dois meses ninguém mais tá escutando essa porcaria. Demolei, cara, demolei. É, Demolation. Tem aquela que tá rolando agora. Ei, brother, não sei o que, não sei o que. Esse música, vai sumir em uma semana. Não conheço. Música descartável, não cara. Tipo, eu fatal. Eu só conheço essa que o Flamengo falou, porque caiu no trampo aqui, tá ligado? Cara, tem aquela música com o apitozinho do Chaves, cara. Que treco mais irritante. Nossa, é mesmo. Eu queria descobrir que música que é essa, velho. Eu não consigo. Tá tocando de vez em quando. aqui, a única coisa que toca é sertanejo universitário. Tipo, é tudo igual. É aquela sanfoninha safada, tocando sempre o mesmo ritmo. Cara, não muda. Até as estrofes são no mesmo ritmo. Cara, é uma merda as músicas, são todas iguais. É música industrial, né, velho? É que nem salsicha, não alimenta nada. Universitário, Como não? Já, é uma bosta. Tipo Hamilton, é uma bosta. É um ritmo. É universitário também, de verdade. É um estilo musical que não merece o mínimo respeito. Tipo assim, eu entendo, eu respeito sertanejo, eu entendo a importância musical, apesar de eu não gostar. Mas o tal do sertanejo universitário é música descartável. A única coisa universitária que é boa, além de universitárias, é forró universitário. As cocotas. Forró universitário é legal. Forró universitário é legal. Tá bom. Luan Santana é legal, então tá. Abraço. Luan Santana é sertanejo, filho da mãe. Vinícius não sabe nem categorizar o maluco. É, um que me irritou muito, cara. Cara, eu não escuto essa porra, eu não sei porque. Que me irritou demais e durou muito, foi o Michel Teloca. Nossa. Começou com ele, as músicas sem. As músicas sem palavra, era só sílabas. Cara, não, isso aí vem de tempos até, né, cara? Tipo, palavra só com vogal, tá ligado? Muita gente, assim, tá ligado? O que me irrita pra mim, tanto faz, o Red Label ou Ice. Isso me irrita. Mas o, nossa, assim você me mata, aquele caralho, velho, tocava na puta que pariu aquela merda aí, porque pipocava os vídeos de, sei lá, os russos com aquela porra aí, dançando. E onde tu ia era aquela merda tocando. Mas é culpa de quem? É culpa de quem? Quem que espalhou essa merda? De Dilma! PT? Neymar. Não, foi a bosta do Neymar, que aí todo mundo diz que é um puta de um jogador, caralho. Que também é irritante, cara. Neymar é muito. Neymar, como jogador, é um ótimo ator, cara. Ele finge uma lesão como ninguém. Sim, cara, é. Ele, inclusive, é diva. Tão bom em fingir lesão que ele passaria por vários peritos do INSS, cara. Uhum. Que não é muito difícil, às vezes. A versão dele do Simpsons é ótima, cara. É o diva. Se o cara respira perto dele, ele cai. Fizeram isso mesmo, cara. Não vi isso. Fizeram, cara. Sensacional. Caralho, meu, o Chanteló tá pegando o Thaís Versosa, velho. Porra! Caralho! Quem? Grande Thaís Versosa. A mãe e teu pai, tipo, os bailes em si. Grande Thaís Versosa. Continuando aí, galera. Rapidinho que nosso tempo tá curto. Esses cortes de edição me irritam, cara. Irrita o Vini, tá de TPM todo podcast, porra. Todos os podcasts. Caralho, maluco. Ele tá causando em todos os podcasts. Ah, vai tomar no cu, porra. Então eu não participo mais, mas tudo bem. Sabe que eu assim, cara, depois de um tempo, Vini, agora, na verdade, eu tenho uma puta dificuldade de associar o Vini do podcast com o Vini real, tá ligado? Eles são muito diferentes. Mas é o que eu imagino. Eu imagino também, cara. É que o personagem Vini tá começando a dominar o Vini na vida real, tá ligado? Tá bom, puxar um rapidão. Um negócio que não me irrita mais, cara, é o horário político, cara. Eu também, cara. Não tô mesmo, irrita, mas... tipo, parei de ver TV. Por isso, isso é uma razão, cara, mas... Exato. Eu comecei a ver os trecos engraçados no horário político, cara. Antes eu não prestava atenção nesse aspecto, né? É que o horário político se divide em duas coisas, né? O mainstream, que é chato, e o bizarro, cara. E o bizarro é muito bom, cara. Ele é tipo aqueles programas de culinária, ou de talento, ou de música. Tipo, tem aqueles primeiros episódios que é tipo os caras bizarros. Que eles vão passando pelas fases, sabe? Tipo, aquelas primeiras fases do programa, os caras vão fazendo entrevista. É bem curtinho, sei lá, umas fica assim. É, tipo assim, são os cinco primeiros episódios do programa, que aí tem lá o maluco canto sertanejo com um boneco de G.I. Joe enfiado no nariz. Esses caras fados, tá ligado? Não, sério, eu não assisto nada desse programa sério, cara. O cigano Igor se candidatando a deputado federal, velho. E tipo, qual cunha de cigano Igor, né, cara? Cigano Caraca. Igor. Caraca. Ele sempre tentou fugir disso, né? E, velho, aí foi o que eu mandei agora no chat. E tipo, qual foi? O que o cara fez antes na política? Nada, velho, ele só foi o cigano Igor. Que você foi na sua vida, cigano Igor. Tá ali, aí aparece a notícia lá, tipo, Ellen Roche apoia o cigano Igor na sua candidatura. Tudo bem. Só Ellen Roche tá apoiando, então. Ellen Roche, então, tá, e o melhor, ele é candidato pra ser deputado federal aqui no Rio Grande do Sul. E a filha da puta dela, Ellen Roche, tem que morar aqui, caralho. Não faz sentido nenhum. Aí eu apoio ele, claro, então vai ter que votar nele, né, o escroto. Eu apoio o Weimael. Weimael. O democrata monstrão. Deixa eu aproveitar pra falar minha última participação, caralho. Cara. Eu não sei se vocês já falaram isso, porque eu fiquei ausente o mocota, mas eu odeio esses caras que posta hashtag vão ficar grande, sou monstro, sei lá o que, tomo whey. Hashtag maromba, academia. Que fica chamando os outros de frango, tá ligado? Eu odeio gente. Eu fui zoado, né? Zoei assim hoje, porque tipo, o maluco postou uma foto lá do bonde da Estronda, velho. Eu virei pra ele e falei assim: tem espaço, faz tatuagem? Ele virou pra mim: você curte? Eu falei: não, é mó bosta, você ouve isso? Aí o cara começou a falar: você é mó frango, mó cuzão. Eu pego as mulheradas aqui, ó, malho pra caralho, sei lá o que. Tá, eu não malho nada e pego também, foda. Você é mó fraco, sei lá o que. Eu só fiquei dando risada, cara. Segui foi tipo, o Segui tava virando o cara zoasse também, né? Não, o cara tava falando sério. Disse, não, rimos muito, apanhei na rua. Nossa, velho. É que foi aquela galera com quem tu tem craca, né? Esses malucos, cara, esses malucos de academia de rita, cara. E tipo assim, não, eu quero ter um corpo perfeito tal, eu quero ser musculosão, eu quero ser monstro e tal. Beleza, aí o cara tem, sei lá, o cérebro de um papel higiênico usado. Nossa, que generoso que você foi, cara. Fácil também, tô sendo bastante. Tipo, e aí eu vou pra academia, cara, e tipo, eu sou o cara que eu vou pra academia porque eu tenho que ser saudável, porque senão eu tá morro. Fudido, aí, eu vi e coloca lá, partiu... É, não, partiu a academia, né, não, cara, não, pô, massa, eu vi tá treinando, não, cara, partiu a academia, porque senão é partiu o hospital. Não, velho, mano, mas aí... Fala aí, academia, isso. Aí, é, partiu a academia, hashtag partiu a academia, hashtag que merda. E aí, tipo, tu chega na academia, aí tem um cara, tem um louco, ele faz academia no mesmo horário que eu. E, tipo, eu só vou num horário, não é pra ir ninguém, só vai velho e tchazona no horário que eu vou, cara. Porque eu odeio gente, então quanto menos gente tiver lá pra encher o saco, melhor. E tem um maluco que ele vai especificamente no mesmo horário que eu, que ele faz assim, ele pega menos peso do que eu, e eu não levanto muito peso, só pra deixar bem claro. Tá ligado os caras que largam o peso pra fazer barulho? Ah, e faz o... 2 quilos, tá pegando 2 quilos aqui. Cara, eu olhei pro filho da puta um dia, o filho da puta tava aquecendo com a barra, não tinha peso naquela merda, ele soltou aquilo, fez um barulhão, eu olhei aquilo, pá, daí o professor olhou pra mim, o instrutor lá da academia, ele olhou, porra, vou ter que falar pra esse maluco maneirar nos aparelhos de novo, senão vai me quebrar os negócios. Cara, vai tomar no cu, cara. O cara precisa ir pra aparecer na porra da academia, cara. Vai pra academia, faz as tuas paradas e vai embora, cara. Então, velho, o cara vai pra academia pra aparecer, com um monte de homem também. Não, cara, mas uma coisa que é assim, velho, eu acho muito foda a galera que, tipo, é disciplinada ao ponto de ir todo dia, fazer as dietas do whey, da, sei lá, Inas, que merda que ele toma, todo dia só come frango e batata doce, sei lá, essas merda. E, cara, eu sou muito fã da pessoa que é disciplinada e consegue fazer isso certinho e tem o corpo fudido. Mas eu não gosto que elas ficam jogando na cara dos outros, tipo, nossa, eu sou foda porque eu vou pra academia. Não, cara, você só escolheu ir pra academia. Você não é melhor que ninguém por isso, tá ligado? Eu acho muito, sim, muito lá, o cara que assim. o cara que tá em casa jogando FIFA, não fica jogando na tua cara, aquele tipo, sei lá, marcou 35 gols usando o Neymar, tá ligado? Ele é foda pra caralho. O cara que não vai na academia não joga na sua cara que ele tem diploma superior e um QI maior que o seu. É, exatamente. Tipo, olha aqui, ó, filha da puta, chupa o meu diploma aí. Não faz isso. É. Tipo, os caras nunca vai ter o braço que nem essa moleque. É. Vou começar a marcar os malucos da academia, hashtag diplomado, né, tá ligado? Que é o maior braço de... Da China. A mina mais punheteira do mundo, velho. Não tá ligado. A Siririca aqui é nervosa, velho. Galera, pra... Uma Siririca pra uma baleia, velho. Que porra é essa? Caralho, mano. Pra encerrar, vamos limpar as listas aí. Menos o Vini, que o Vini não vai dar tempo de falar tudo. Não, posso ler a minha lista no final? Eu juro que eu leio ela bem rápido. Não, mas deixa a tua por último, então, Vini. Deixa eu chamar o resto. Beleza, que quem ficou, se alguém ficou faltando alguma coisa, fala aí. Zwaste? Ah, cara, eu acho que não consigo falar nada assim, tipo... Sei lá, não... Não faltou mais nada? Não, não falta mais nada, cara. Nada me irrita, eu tô de boa. Operadora de celular lá. Ah, puta merda, aí não é irritação, né, cara? Tristeza. Não, é gente burra, isso aí. Gente burra. Tive que falar com 600 operadores pra chegar uma única santa duas semanas depois pra descobrir um problema mais simples do mundo. É, ligar pra operadora demanda sorte, cara, porque a maioria é tudo um bando de vagabundo que não sabe porra nenhuma. Aí um dá uma sorte, uma liga lá de conseguir falar com alguém que cai, entende. Cai a ligação. Que tá. É, cara, eu acionei literalmente 30 pessoas e uma pessoa resolveu de uma forma incrivelmente simples. O pai uma rapidinho assim, ele foi ligar pra, e a mulher disse assim, não, se tu se colocar em débito automático na conta, tu ganha 5% de desconto na conta. Eu, ah, beleza, tá, vou te passar pra próxima pra transferir. A mulher não conseguia entender. Tipo, a outra não conseguia entender que era isso. Ele só queria colocar em débito automático pra ganhar os 5% de desconto. Cara. Tipo, a mulher não conseguia entender, velho. Ela não conseguia entender nem que o pai era cliente, tá ligado? Que, tipo. Caralho. Ele saiu de um atendente que fez tudo e passou pra um outro energúmeno fazer uma coisa simples, que era botar em débito em conta. Eu tenho uma teoria. Às vezes eu acho que é isso de propósito, tá ligado? Chega um maluco e fala assim, ó, você vai ser. Você vai ser cuzão com todo mundo que ligar. O seu trabalho é ser cuzão todos os dias. Você consegue fazer isso? Não consigo. Os caras não entendem. Qual é o seu nome? Não sei, vou te transferir. Espera um momento, da desliga, tá ligado? Essa é a única explicação, velho. Nem aguarde, eu aguarde na linha, só um momentinho. É, cara. Então, cara, na realidade nada me irrita, eu só tô entrando no clima aqui, porque eu tô cagando pra tudo e todos. Um beijo. Sabe. Ô, Flamer. É, me irrita gente preguiçosa, cara. Me irrita pra caralho. Caralho, desculpa, cara. Apesar de eu ser preguiçoso pra caralho, eu sabe mais. Estou vendo um paradoxo aqui, cara. Eu vou fugir do estereótipo do meu destino, preguiçoso, vagabundo, né? Não. Mas isso não tem nada a ver com o que ele falou agora. Ele só é preguiçoso pra caralho. Eu sou preguiçoso, mas eu odeio gente preguiçosa. Eu me odeio por isso, sabe? Ah, mas tem lugar pra ter preguiça, tem lugar que você não pode ter preguiça, cara. Eu posso ter preguiça no todo, sexo, por exemplo, não pode. Todo lugar, não. Tipo, quando você trabalha em grupo e quando é seu serviço. É. Porra, até mesmo. Fala, Edson, aí eu tô. A listinha final. Pacote salgadinho que é 80% ar. Fãs do baixo, cara. Comida sabor baunilha. Comida sabor baunilha, a pessoa aceitar que não tem mais merda nenhuma de sabor pra inventar. Se fuder, aquela Ana Maria Braga. E nem é baunilha de verdade, Priano. O negocinho da Ana Maria Braga, o bolinho, Ana Maria, sei lá, é muito bom. O de baunilha é muito bom. É muito bom. É, bolinha Ana Maria. Só as quatro últimas coisas. Jogo que não tem modo Deus ou cheat code. Jogo que não dá pra trapacear. Versão leite com pera. Tipo assim, existe a sodinha, aí o Guaraná Antártica vai e inventa o caçulinha, que é a mesma merda, só que é mais caro. É, propaganda de perfume, não tem nada a ver com a porcaria do perfume. Ninguém faz uma propaganda escrita assim, tipo, ó, perfume é legal, usa. Ia ser a melhor propaganda do mundo. E por último, nego que posta foto de comida no Facebook. Ai, cara. Agora lembrando daquela propaganda de perfume que é, sei lá, dirigida pelo Frank Miller. Sim, não tem nada a ver. Caraca. Não, agora o Edson falou porque eu tipo, descobri aquela do Persuasion. Eu sempre achei que fosse uma propaganda de perfume. Ele falou que é do, sei lá, do quê? Do Open English, né, Open cara? English. Eu disse, caralho, velho, eu presto tanta atenção na TV que eu nunca tinha percebido isso. Deixa eu só falar uma coisa. Propagandas mal feitas me irritam também. Só uma curiosidade inútil. Mandei um link aí pra vocês. Que aparentemente é uma propaganda de perfume. Na realidade, é uma propaganda que a Microsoft fez de um jogo lá, o Destiny, que saiu. Sei lá, nossa, Destiny, cara. E ela fez como se fosse um perfume, né? Descubra a nova fragrância e tal, porque no Reino Unido é a Sony que tá dominando o marketing. E eles proibiram a Microsoft de postar sobre Destiny. De fazer propaganda comercial sobre Destiny. Aí eles lançaram essa propaganda de perfume. Cara, olha que genial, velho. Não, isso é propaganda boa, cara. Sim, essa é uma boa. Sim. É que eu só lembrei agora que você falou de propaganda, de perfume e tal. Que massa. Então, Vini. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Tem as minhas 6 páginas aqui, eu vou ler e depois não vou falar mais nada, tá? Ok, Vini, eu tô recostado. Tá. Escolhe algumas e depois se posta. Não, não, eu vou ler tudo. A lista full no post, não, não, que você acha. Eu preciso ler para as pessoas sentirem o impacto de como é isso tudo. Quer expulsar os demônios. Como é ser o Vini, né, cara? Como é viver no mundo do... Cara, eu tô com essa lista desde o ano passado, cara. Nossa. Tempo que essa lista tá aqui. Isso pode fazer, porque é feito do mesmo assunto. Rápido. Tá, então vamos lá. Gente que não caminha rápido na rua, sendo que tem condições. Gente sem noção de espaço, que não te deixa passar e ocupar lugares. Gente que se atravessa na frente por andar mais devagar. Galera que se aglomera na calçada. gente que usa guarda-chuva embaixo de marquise, ambulante ocupando espaço de calçada destinado a pedestres, gente que não dá sinal pro carro dobrar uma esquina, gente que não segura a porta para as outras pessoas passarem, gente que joga lixo no chão, gente que joga fumaça de cigarro na minha cara, gente que peida e finge que não peidou e coloca tudo em mim, colete com capuz, gente que coloca arroz por cima do feijão, comida que cai no chão, que pega ainda a minha comida sem a minha autorização, que zoe a minha comida, que me incomoda enquanto eu tô comendo, quando hambúrguer barra sanduíche barra cachorro quente vem mal montado. Sinto muito, você falou demais e eu não dei moral. Essa foi a minha listinha. Eu só consegui me concentrar naquele verde que é azul. Vini, você tem ciência que eu vou cortar mais do que as duas primeiras coisas, né? Ele vai colocar assim, a mulher do Google falando, a vida. E não vai aparecer nada da lista do Vini. Ah, cara, a vida é o universo tem que tudo botar, cara, tem que botar a minha lista, cara. Não, deixa, cara. Deixa. E bota aquela música de corrida de cavalo, sabe? Que é... E acelera. Você quer que eu deixe e ainda tá me sugerindo uma música. Você não tá ligado quão perigoso é isso, velho. Não se faz isso, cara. Não é pra você, não se faz isso. Apareceu não, cara. E conta. Sério, isso foi o exorcismo do Vini. Cara, isso é uma nova era no espiralista. Se o Vini voltar com uma pessoa melhor, até vai ouvir a lista. E agora tá muito sério mesmo, cara. Muito melhor, velho. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deletar a minha lista de coisas que eu não posso. Tá, vai ficar fogo no computador. Vai criar uma nova. Não, cara, eu não preciso mais de uma lista nova, cara. Mas uma lista de coisas que você gosta agora. Acho que vai ser difícil, cara. Eu odeio o barulho de tatuagem. Quando, e eu odeio que o Evandro não termina o podcast logo. Eu não consigo. Essa é a deixa, Evandro. Sentindo... Vai, pode terminar. Chega. Tô sentindo uma pessoa, olha só, 18% mais feliz. Sério mesmo. Já paramos de gravar, gente. Até a semana que vem, galera. Valeu! Falou! Valeu, Guilherme. Obrigado. Essa lista só tá aqui porque amamos você, Vinoso. Gente que não caminha rápido na rua sendo que tem condições, gente sem noção de espaço que não te deixa passar e ocupar lugares, gente que se atravessa na frente para andar mais devagar, galera que se aglomera na calçada, gente que usa guarda-chuva embaixo de marquise, ambulante ocupando espaço de calçada destinado a pedestres, gente que não dá sinal com o carro dobrar uma esquina, gente que não segura a porta para as outras pessoas passarem, gente que joga lixo no chão, gente que joga fumaça de cigarro na minha cara, gente que peida e finge que não peidou e coloca tudo em mim, colete com capuz, gente que coloca arroz por cima do feijão, comida que cai no chão, que pega ainda a minha comida sem a minha autorização, que zoe a minha comida, que me incomoda enquanto eu tô comendo, quando hambúrguer barra sanduíche barra cachorro quente vem mal montado, quando eu vou numa loja comprar algo e essa coisa acabou, homofobia, homem que agride mulher, assédio moral, gente que mente, gente que se aproveita da cortesia dos outros, gente que pega livro emprestado e devolve ele todo cagado, gente que risca livro, gente que conversa a aula inteira, não cala a boca, professores que obrigam alunos a ler livros chatos pra caralho, tipo ensino médio, minha falta de senso de direção, que é uma merda, porque eu nunca me acho em lugar nenhum, gente que não entende as coisas muito bem explicadas, que é o meu caso, que eu não entendo porra nenhuma mesmo de Splinter Cell. Attention Horror, burocracia, lâmpadas piscando, entre parênteses, funcionando mal, rebarba de folha de caderno, libras, extremistas, machistas ou feministas são chatos pra caralho, vegetariano chato, aquele verde que parece azul, que me irrita. Que merda, Vini! Cara, piada do pavio, me irrita pra caralho, velho. Torrão de sol, acne, ruivo, disputas entre ninjas e piratas é uma parada que me irrita muito, cara, que não tem sentido nenhum. Fazer listas me irrita. Charlie Brown Jr., Sônia Abraão, Ana Maria Braga, calça boca de sino, gente que usa sandália e meia, fazer coisas que eu não quero, pasta de dente no final, a palavra merenda, a palavra creche me irrita, MMORPG. Qual o teu problema, maluco? Cala a boca, deixa eu terminar. Gente que se acha melhor por montar o próprio PC. Gente que julga outras pessoas por causa de filme não assistidos. Tipo, ó, tu nunca viu Star Wars. Pô, tu é um merda, cara. Vamos se fuder piada todo mundo aí que tá ouvindo essa porra aí, ó. Enfia o dedo no cu de cada um de vocês, seus pau no... É, tá, deixa eu terminar aí, cala a boca. Piada com surdo. Pássaros cantando pela manhã me irrita porque me lembro que eu tenho que acordar. Gente que se acha foda por morar em uma cidade diferente. Tipo, ah, eu moro em Porto Alegre. Então, bosta porque tu mora em Caxias do Sul. Pai riso é uma merda. Quando eu sou mal atendido em estabelecimentos, que me deem susto, cara, eu odeio que me deem susto, cara. Que me cutuquem, eu odeio que me cutuquem. Sorvete de pistache me irrita. Efeito manada, quando todo mundo vai fazer a mesma coisa ao tempo. Político me irrita. Eu mesmo me irrito todo mundo. Roteirista de HQ, mangá, anime, filme, série que defecam com a série. Tipo, a série tá trimassa, o cara caga tudo, tipo, supernético. Axl Rose, tomar injeção. Xuxa andando de helicóptero com o Papai Noel, cara. Onde tá o sentido nessa porra? Quando anunciam filmes na TV, eles não passam. Não tem dinheiro pra fazer as coisas. Procurar emprego, irrita pra caralho. Ator refém de personagem, tipo Johnny Depp. Pseudo-artistas e subcelebridades, tipo BBB ou cara metidinha besta. Dedinho na quina da mesa, é uma coisa que é uma merda. Alergia. Relógio biológico zoado, tipo acordar às 3 horas da manhã e não conseguir dormir. Juventude precoce, tipo minazinha de 12 anos que acha que, tipo, sei lá, perdeu o amor da vida dela. Puxa saco, a gente fica babando ovo. Digitar coisas que eu escrevi à mão, cara, me irrita pra caralho, né? Gente que fala alto. Eu já sou surdo, cara, não preciso ficar gritando no meu ouvido. Gente pedante, beijo. Gamer. Gente que abre a porta do carro pelo vidro. Cara, que é muito irritante, velho. Banda com tecladista. Cara, a pior coisa do mundo é banda com tecladista, velho. Apesar da fire, foda-se. Projeto Verão Academia, conexão caindo o tempo todo, serviço de manutenção de internet de merda, serviço de manutenção de celular, atendimento por telefone de empresa de telefonia, embalagem à prova de criança, fone que não se encaixa no ouvido, escrever post sobre Rob Schneider, perfil compartilhado de Facebook, casal que usa o mesmo perfil, cara, isso é muito irritante, velho. Os dois são imbecis. Familiar sem noção. Ah, foi mal, cara, mas eu tenho muito familiar escroto, principalmente no Facebook. Convenções sociais familiares, tem que dar parabéns pra tua prima, que tu ver, e ela é mó escrota. Falta de vínculo com parentes, que realmente é uma merda, porque eles são família, mas eles não são. Listas não, grandes é... irritam! Deixa eu tô terminando, filho da puta. Cria linda que se acha gorda. Quando pessoas fingem que não te conhecem e viram pra não te cumprimentar. Músicos ruins que se acham foda. Internet ruim, computador ruim, esquecer coisas importantes. Fome, racismo, pessoas felizes demais irritam, ter uma fila gigante de coisa pra ler, não consigo ler nada, déficit de atenção. Já parou pensar que tem um problema, Vini? Quando eu não manjo do assunto e a pauta roda na conversa, gente que não para de falar, não ter barba me irrita, preguiça em momentos desejados, tipo, sei lá, quando vai comer uma gorila e tu tá com preguiça, coisa pra canhoto me irrita porque não faz sentido, é uma coisa, ela não precisa ser pra canhoto, Crepúsculo, quarto filme da franquia Soldado Universal me irrita violentamente, Bem-vindo à Selva, aquele filme do The Rock me irrita mais do que qualquer outra coisa no mundo, Ernie Reyes Jr., que é o cara do Surfing Ninjas, me irrita muito, séries fodas que são canceladas, obrigado Fox, o Larval do X-Men me irrita, o Câmara do X-Men me irrita, Encontro com Fátima Bernardes me irrita, Dado Dolabella me irrita, Concurso de Beleza, Miss Rainha, puta que pariu, me irrita, Angina me irrita, Morrer por Spins em jogo de plataforma, tipo Spins Mega Man me irrita, Filmes ruins do Nicolas Cage me irrita, Tim Burton me irrita, a mulher do Tim Burton me irrita mais do que ele, segundo filme da franquia Highlander, tá acabando, já, McCall, tá acabando as coisas do mundo? Tá acabando. Filmes com animais que falam, cara, é horrível. Perucas daqueles juízes de cortes antigas, inglesas, aquelas perucas são muito escrotas. Quarta-feira, e no trabalho, quando uma pessoa que não é tão superior decide o que te manda. São as coisas que mais me irritam.